que estamos con un poco de frío y queríamos entrar un poquito en calentamiento. A mí me pareció que hizo una aclaración al principio Trump sobre que él no iba a partir del paradigma del conflicto, sino que pensaba que, bueno, que habíamos llegado a un momento que se había superado un poco esa perspectiva. Sin embargo, escuchando un poco lo que se estaba manejando en las últimas intervenciones, da como la sensación de que el bioma pampa, que casualmente es el que protege el principal reservorio de agua del mundo, el que da lugar a un sistema de vida y de producción tan específico como el gaucho, si no tendrá alguna relación, yo no digo con el conflicto, pero sí con la soberanía del Mercosur en particular y de los países involucrados en la administración de ese bioma. A mí me parece que más allá de los gustos de las proteínas vegetales, tenemos un problema de hambre en el mundo y de distribución del alimento. Me parece que en términos históricos hay suficientes elementos para pensar que no hemos sido tan equilibrados en la distribución anterior del alimento y de los demás recursos del mundo. Entonces, bueno, digo, realmente podemos ser tan optimistas, eso fue una duda que surgió. A mí me parece que todavía, mirando cómo se miden a ver quién tiene la bomba más grande, los coreanos, los rusos y los americanos, a mí me da la impresión de que algo de conflicto todavía hay en el mundo y que hay mucha necesidad de conservar estratégicamente lo que tenemos acá alrededor de este bioma. Pero bueno, es esto. ¿Más una? Acho que seguindo um pouco na cola do... o senhor destacou ali muito bem na questão do campo nativo, o tema da biodiversidade, uma coisa ainda bastante desconhecida no Pampa, né? Tem um grande potencial de se conseguir muitas coisas, né? E destacou o ecoturismo, que também é uma coisa bastante interessante. Mas eu fiquei um pouco assim, sem perna, né? Porque o senhor não colocou talvez a questão mais importante, que é o grande potencial de produção que tem, que não é praticado, né, que você tem conhecimento de uma série de possibilidades, de formas de fazer, e que ainda não é implementado na grande maioria do seu território, seja no Uruguai, seja na Argentina, seja no Brasil, com diferenças em cada país e tal, né? É um ambiente que tem um potencial muito maior do que hoje ele apresenta, em média, na produção pecuária, né? E isso o senhor não colocou ali, que me pareceria, né, desculpe a petulância, mas me pareceria uma das questões centrais de se trabalhar, né? Esse desafio de conseguir se entender melhor esse ecossistema. E outra questão que é fundamental, talvez seja um dos únicos ecossistemas, posso estar sendo bairrista demais, aonde que a melhor forma de produzir para ganhar dinheiro também é a melhor forma de preservar. Aonde você consegue manejar melhor o campo nativo com mais pasto, né? Que consegue produzir mais carne, ou leite, ou lã, o que seja, também consegue resguardar essa diversidade, resguardar esses condicionantes positivos, né, ecossistêmicos, a água, sequência de carbono e tudo mais. Me parece que essa é uma questão fundamental que o senhor não colocou, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim, claro, você... Ah, on sait comment se dit en portugais, mais en français, c'est tout colloque d'aide, on dit en dehors. Sa question de Wajan, de valoriser le potentiel. Et quand on dit une renda baixa, je ne pense que une renda est baixa. Et la renda est baixa en comparaison des autres que tu as. Mais comment valoriser mieux ce potentiel? Je pense que c'est toujours la question. Mais la question qui est au. O chinês tem a mesma questão, o canadense tem a mesma questão, aqui a gente tem a mesma questão. Bom, em algumas regiões, bom, na região da China foi simples. Se olha hoje a economia, eu disse que a gente tem a economia da família, de acordo com o tipo de família, entre 25% e 40% da renda vem de subsídio. E vem do subsídio para manter o campo natural. Mas para ele, é um uma forma de... E quando tu conversa com pessoas no ministério, eles dizem, olha, é claro para nós, a maior reserva para nós de energia nuclear, de petróleo e outros hidrocarburos, da água, a gente quer que as pessoas fiquem lá, mas por favor, não degrada o solo, a gente paga você bem para não degradar o solo. Eu acho que é uma vontade. Bom, indiretamente, o que se passa na Europa hoje é um pouco a mesma coisa. Alors, os europeus dizem, estamos modernos, dizem, os chineses começou com Deng Xiaoping, começou em 78, foi a primeira lei. Hein? Bom, além disso, eles tentam encontrar forma alternativa, sabe, para dar maior valor a esse potencial. O exemplo do Goji, bom, tem alguns outros exemplos assim que existem, mas além disso, hoje a gente não tem, porque eu acho que tem pouco investimento que foram feitos sobre isso, tem pouco investimento. Tem muitos investimentos que foram feitos sobre o conhecimento dos ecossistemas, de Ranjan, enfin, de Pampa, de Campo Natural, mas tem pouco estudo tipo pesquisa de desenvolvimento para valorizar melhor fora da parte da produção animal. Bom, agora sobre a parte da produção animal, a maioria, quando tu fala com as instituições, eles dizem, olha, o que é bom é fazer um enriquecimento do campo natural, ou tirar o campo natural para colocar outro tipo de pastagem. Para mim, não é o caminho que a gente deve escolher. Mas eu concordo tanto com o Marcos contigo. Et le problème est un des grands problèmes que la gente deve enfrentar. Et le problème que la gente non tem, alors le problème du problème est que la gente non tem hoje, poder politique ou poder da média que poderia ajudar nós para isso. Porque se você olha bem, quando começou a Amazônia, a gente não conhecia nada. Durante 40 anos foi um investimento forte em todas as florestas tropicais. Hoje a gente conhece muito mais a questão das florestas tropicais do que a questão do campo, porque foi 40 anos de investimento pesado, todo mundo foi... Bom, o resultado foi a questão ambiental. Mas eu concordo com você, e a questão... Eu, quando eu falo do dilema, é realmente um dilema, a gente não sabe onde ir. Olha, bom, aqui eu trabalhei quase 10 anos no centro-oeste, no Cerrado, foi um pouco a mesma coisa. E hoje deve ficar mais ou menos 20% do Cerrado natural, o tudo o restante, estou olhando, e cana, e soja, o milho, e um dilema. Bom, sobre a pergunta da Virgínia, também vou tirar. Sim, não, mas eu acho que realmente essa questão os grandes pessoas dos conflitos hoje são os grandes dinossauros que um dia vão desaparecer. Acho que sabe como o fogo é a última parte da casa. E eu acho que no futuro vai ser essa questão de brigas, e também as brigas, os conflitos vão ser através de outras formas. Outras formas de. Ou através de jogos vidéo, coisa desse, vai. Eu acho que. Eu não sei, eu senti isso. Bom, uma coisa também que eu não falei, que tem muitas pessoas que trabalham sobre isso, a questão da alimentação que seja produzida por usina. Tipo, com as algas, hoje a gente sabe que a gente pode alimentar o mundo inteiro unicamente com algas. E a gente tem, com a produção da energia do mar, o gasto energético seria zero. Ou seja, a gente precisa implantar todos os modelos. Mas hoje, com as algas, a gente tem suficientes alimentos para alimentar todo o planeta sem produzir uma fruta aqui. Bom, a gente não vai fazer, né? Mas é bom saber isso. Professora Zélia, por favor. Vou ter que interromper até o prefeito que está nos chamando aqui, que eu tenho que levar os visitantes para almoçar lá com o prefeito. Então, nós... Vamos encerrar essa etapa. Quem tiver interesse, ele tem alguma experiência no mundo todo, né, como vocês viram, vai estar à disposição, tem experiência acadêmica, tem experiência de vivência, vai estar à disposição conosco, então fala português, como vocês viram, espanhol e outras tantas coisas mais, né, talvez até mandarim, né, e então, para o encerramento aqui. Não, eu sei pouca coisa, mas sobre ele muita coisa. Sempre que eu disse com Tocha, ele sabe tudo sobre o Pampa. Eu sabe nada sobre o Pampa, mas eu sabe nada sobre muita coisa. Isso é diferente. Não, eu vou contar uma história. Outro dia tinha um colega africano com quem eu trabalhei começando na África no início dos anos 80. E a gente estávamos falando disso e a gente saiu de uma palestra com um senhor lá. Ele nunca viu um pé de qualquer de planta, de cebola. Ele explicou para nós com as algas que ele pode fazer, produzir isso. E ele disse, não, mas olha, a gente sabe que através dos insetos, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Esse colega africano, ele me lembrou uma vez, tem região bem da África, bem no centro da África, onde ele tem três tipos de carne. Tem que chama grande la carne, que é tipo elefante, ou búfalo, coisa desse. Tem a carne que se chama carne média, que são as galinhas, o carneiro, coisa desse. Ele tem pequeno a carne, que são todos os insetos. E lá, de manhã cedo, tu tem um café, tu está feliz, no mesmo tempo, o rapaz te coloca o pão, corta em dois, coloca manteiga, e dentro da manteiga ele te coloca insecto grelhado. Tu come isso, poxa, mas é muito energético, não é bom, hein? Mas é muito energético. E o meu amigo me diz, olha, tu vai viajar, a gente vai, daqui a pouco, pode ser que a gente vai ser vivo, mas daqui a pouco a gente vai comer insecto. O que vai acontecer? A gente não sabe. Mas olha, essa questão, a palestra que eu vi sobre as algas, é? Algas, e esse vai, pode mudar completamente o nosso... Pode mudar da mesma maneira que o celular mudou a comunicação de nós. Hein? Pode ser. Bom, pessoal, me resta então agradecer ao Vicente pela apresentação do Nexus e agradecer ao professor Turan, né, que tem uma vivência bastante grande nessa temática da pecuária. E não poderíamos deixar que ele saísse aqui de Dom Pedrito, né, sem uma lembrança nossa do Pampa, do gaúcho do Pampa. E eu pediria então que o professor Vaquinho fizesse em nome do evento a entrega de uma pequena lembrança que foi elaborada por um aluno nosso, que não está aí, o Severo, que tem uma empresa chamada Equi Arte, né, e vai dar para o Turan aí um produto que caracteriza bem a nossa região, o nosso trabalho com pecuária, né? Agradecendo imensamente a sua disponibilidade por ter vindo apresentar aqui o nosso evento.